CD MP3 1. Da pasta 00 até a pasta 12. Este livro foi gravado nos estúdios da Fundação Dorina Nowil para cegos. Nome do livro: Sapiens, uma breve história da humanidade. Autor: Yuval Noah Harari. Lido por Antônio Sérgio Grell. Descrição de capa. Capa composta por fundo branco. Na parte superior, há um retângulo vermelho na posição horizontal e em vermelho. Dentro, está escrito em caixa alta e em letras brancas: Best Seller Internacional. Abaixo, está o nome do livro, Uma Breve História da Humanidade, em letras pretas, grandes e em três níveis. Seguido pela marca da digital de um polegar, em preto, inclinada para a esquerda e embaixo, Sapiens, em letras grandes e vermelhas. Na parte inferior, em marca d'água, da esquerda para a direita, silhuetas de pessoas em cinza, representando a evolução do homem, começando mais curvado até ficarem eretos. Sobreposta a essa imagem, o nome do autor, Yuval Noah Harari. Embaixo à direita, no canto, segue escrito: Harari é brilhante. Sapiens é realmente impressionante de se ler num fôlego só. De fato, questiona nossas ideias pré-concebidas a respeito do universo. The Guardian. Adiante, centralizado, o logo da LPM Editores.